criança. Fiquei com o teu bituco, te peguei, ganhei. Lá vou eu. Eu te pego se eu quiser, eu te pego onde estiver. Faça tudo o que o mestre mandar. Mas depressa, sem parar, e você.